Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Musicália, a penúltima de 5 edições dedicadas aos nomes da música clássica, aliás, música tradicional da Roménia. Hoje vamos trazer aqui um número muito elevado de músicas, porque são todas pequenas composições. A maior delas tem 2 minutos e 20 segundos, só para ter uma ideia. Nós vamos ter aqui então estas 19 composições que vão passar a um facto de meia hora no seu conjunto, mas a verdade é que também não passa muito mais do que isso. São composições que duram, a maior parte delas não dura sequer 2 minutos, portanto, 2 vezes 10 daria 20, portanto, 2 vezes 20 daria 40. Mesmo que todas tivessem 2 minutos, chegaríamos aos 40, mas nunca, não vamos chegar a tanto, porque, como disse, as músicas são, na sua maioria, inferiores a 2 minutos. Vamos ter aqui 6 músicas de cada vez, destas 19 composições, e vamos começar com a música de Sirba de la Polodeni. Depois vamos ter aqui Balada Moldovenească, Ora Min di Borca, se não está correto, Doina, Sirba din Pipiri e Batuta di La Giugani. Essas composições são de Mihail Botofei. Mihail Botofei é um nome, eu creio, até pelo Mihail, que terá as ascendências russas, o que não é de toda tão surpresa, portanto, é algo até perfeitamente compreensível, mas Mihail Botofei é um dos nomes tão importantes da arte musical contemporânea da Roménia. Pequenas composições, é por isso que se caracteriza, e nós aqui vamos ouvir então estas 6 primeiras composições de Mihail Botofei, sendo que a primeira, como disse, chama-se Sirba de la Parodeni, e a segunda, uma balada muito interessante, a balada Moldovenească. Há uma parte culturalmente moldava e que sempre chamou a atenção de toda a Roménia. E como é lógico, Mihail Botofei não poderia deixar passar em branco até, enfim, essa influência cultural que tem este país, um país no outro. Vamos ouvir então, primeiro que tudo, a Sirba de la Polodeni, interpretação ou composição de Mihail Botofei. Thank you. Batuta de Lajugani foi o tema que ouvimos neste mesmo instante, que acabou agora mesmo neste mesmo instante. E vamos agora para a segunda sequência, desta vez de 7 músicas. Vamos ficar então com Cutie, Cutie é a primeira música que vamos ouvir. Cutie, assim que está correto, Cutie, música que vamos ouvir já de seguida, ainda nas composições de Mihail Botofei. E depois vamos ficar com Sintek Denunda, mais uma composição então de Mihail Botofei. Ainda por vir também Chobanazu, Korajaska Bitrei, Korajaska e por fim Doina Agoyaska. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uma outra música que eu estava aqui em dúvida se seria ou não. Isto não estou habituado a dizer tantas músicas seguidas. A 7ª música chama-se Doina Mirezei. Vamos ouvir então estes temas e daqui a pouco eu volto para a minha última intervenção com mais 6 pequenas melodias, composição de Mihail Botofei. Thank you. Thank you. E aqui estamos, depois de Dona Mirzé, para o final desta edição do nosso Musicali. Vamos agora ficar com Ora, Badrineasca de la Doccia, para logo depois ficarmos com Ora Divina de Liti Bucani. Estou a tentar dizer isto como corretamente. Ora Divina de la Tibucani, assim está então correto. Vamos também ficar com Gyoku Ursuli, Yumatati Dujok e Sirba e Batute. É como se chama então a música que vai fechar esta. Aliás, não é esta música que vai fechar, é sim a música Taraneasca de Ravanduri. É a música então que sim vai fechar esta edição do nosso Musicali. Peço desculpa pela minha hesitação na leitura dos nomes, mas a verdade é que tenho que pensar muito bem como vou pronunciar para evitar ou para reduzir ao máximo o número de erros na leitura destes títulos. Para todos os efeitos, não é um idioma que eu conheça e, portanto, conheço em termos de pronunciação, mas não conheço as palavras, o que me não deixa acertar a 100% na forma como vou pronunciando estas palavras. Já peço desculpa pelas minhas falhas de pronunciação, que certamente foram bastantes, mas enfim, foi o melhor que se conseguiu em termos de pronunciação dos nomes. E bom, o nosso Musicali vai mesmo terminar por aqui, mas só mesmo na próxima semana. E eu estou então a contar consigo para a última edição destas 5, dedicadas então à música tradicional da Roménia. Fique bem, boa noite. E até a próxima terça.